que eu não vivo, eu não sou nada sem você. Eu não suporto mais ficar sozinho nessa vida. Eu não conheço a paz sem teu amor. Eu canto essas palavras pra tentar te convencer que eu não vivo, eu não sou nada sem você. Eu não suporto mais ficar sozinho nesta vida. Eu não conheço a paz sem teu amor. Eu canto essas palavras pra tentar te convencer que eu não vivo, eu não sou nada sem você. Eu canto essas palavras pra tentar te convencer que eu não vivo, eu não sou nada sem você. Chitãozinho e Chororó ao vivo, eu não sou nada sem você, aqui no Central do Sertanejo, abrindo nosso terceiro bloco, Central do Sertanejo, 18 de dezembro, quarta-feira. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua sintonia, agradecendo também a todas as emissoras, centenas de emissoras que retransmitem o Central do Sertanejo em todo o Brasil. Oh, que maravilha! É o Central do Sertanejo comigo, Silvio Ferraz, trazendo muito mais sucesso pra você. Daqui a pouquinho tem informação aí do CD que vai sair. O Natan é o filho do Luciano, do Zezé de Camargo e Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, que vem aí com um novo CD. Mas antes, tem Léo Mendes, Gata Friboi. De boa na moral, foi quando vi chegando uma gata sensacional. Parei pra analisar, fiquei impressionado. As coxas eram graça e o popô era empinado. Do dedinho do pé até o seu pescoço, meu Deus do céu, piro, que corpinho mais gostoso. Vou logo dar um lance antes que alguém me torne. Não vou marcar bobeira, senão a gatinha são mim. Eu fui me aproximando de vagas e chegando, e apareceu do nada o dono me perguntando: oi, oi, oi, será que essa carne é fritou? Oi, oi, será que essa gata é friboi? Oi, oi, oi, será que essa carne é friboi? Oi, oi, oi, será que essa gata é friboi? Tony, pelo tamanho do filé, é friboi mesmo, viu? Ha! Eu tava na balada de boa na moral, foi quando chegando uma gata sensacional. Parei pra analisar, fiquei impressionado. Era grossa e o popô era empinado. Do dedinho do pé até o seu pescoço, meu Deus do céu, piro, que corpinho mais gostoso. Vou logo dar um lance antes que alguém me tome. Não vou marcar bobeira, senão a gatinha some. Eu fui me aproximando devagarzinho chegando, e apareceu do nada o dono me perguntando: oi, oi, oi, será que essa carne é friboi? Oi, oi, oi, será que essa gata é friboi? Oi, oi, oi, friboi, oi, oi, oi, será que essa gata é friboi? Vem por um deles assim: oi, oi, oi, será que essa carne é friboi? Oi, oi, oi, será que essa gata é friboi? Oi, oi, oi, será que essa carne é friboi? Oi, oi, oi, será que essa gata é friboi? Mostrar o selo de qualidade. Vai ter que mostrar o selo de qualidade. É o Central do Sertanejo, som do Léo Mendes, Gata Primo. E agora eu vou falar aí, trazer a informação pra vocês do Natan, filho de Luciano Camargo, entra em estúdio para gravar o seu primeiro CD. Filho de peixinho, peixinho é. Filho de cantor, cantor é. Na tarde da última terça-feira, o cantor Luciano acompanhou os ensaios e a gravação do primeiro CD do filho, Natan Camargo. O trabalho do jovem cantor, além de ter a direção do pai, Luciano Camargo, teve a supervisão do cantor e compositor musical Vinícius. É isso aí, então pode vir aí, pode esperar, pode aguardar uma mega produção assim, como as de Zezé de Camargo e Luciano, né? Em seu perfil no Instagram, Luciano declarou: "Hoje é um dia muito especial para mim, estou dirigindo a voz do meu filho. O sucesso não é certo, mas quando conseguimos realizar os sonhos, é sinal que Deus está no comando. Vinícius, obrigado por estar comigo mais uma vez." Palavras aí do Luciano Camargo. E é claro que o Natan não deixou por menos, né? Escreveu também um recadinho pro seu pai no Instagram: "Foi muito mais do que eu sonhava. Não só porque tive você ao meu lado, o meu ídolo da música, meu pai, mas porque esse ídolo é o melhor pai do mundo. Te amo." Escreveu aí o Natan, que em breve, em 2014, talvez, né? Ainda não deram o recado de quando será lançado o CD, mas se entrar no estúdio agora, quer dizer que só em meados de 2014, 2015, vai sair Natan Camargo. E vamos ouvir Zezé de Camargo e Luciano aqui na programação A Grande Recordação. Hoje eu tô gostando de recordar, e já recordamos com Roberta Miranda, Faz Amor Comigo, e agora Pão de Mel. Zezé de Camargo e Luciano, no Central do Sertanejo, na sua quarta-feira. Central do Sertanejo. esse amor não vai ter fim. Zezé de Camargo e Luciano, grande recordação. Essa música aí fez o maior sucesso, botou os caras lá pra cima. Com certeza todo mundo sabe que Zezé e Luciano começaram com a música É o Amor, mas essa música Pão de Mel, acho que foi o quarto ou quinto disco de Zezé de Camargo e Luciano, se eu não me engano. Minha prima era muito fã, eu lembro porque eu ouvia demais. E essa música impulsionou a carreira, vendeu mais de 1 milhão de cópias. Intervalo comercial, eu já volto trazendo muito mais sucesso pra você. Nossa última sequência, que peninha, o que é bom dura muito pouco, né? Mas eu já tô voltando trazendo aí informações falando da dupla Marlon e Maico, que já estrearam sua nova turnê. Olha, já tô voltando, não sai daí, rapidinho, hein? Não desliga o seu radinho, não. Não muda de emissora, já tô voltando. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Tá aí, tô de volta com a nossa última sequência do Central do Sertanejo dessa quarta-feira, 18 de dezembro. Que beleza, nosso programa tá acabando, mas ainda tem música boa pra tocar por aqui, hein? Luan Santana abrindo a quarta sequência com O Amor Colorido. Central do Sertanejo. Quando alguém se enche de coragem pra seguir, a busca interminável termina em um sorrir. E o que era cinza e frio, o amor coloriu de um jeito assim tão simples. Quando há dois caminhos e a escolha é toda sua, talvez nos perderemos numa esquina ou numa rua, mas no final da estrada, numa madrugada, vou te roubar pra mim. Quando o amor invade, não podemos perder tempo. Quero nossos filhos vê-los crescendo. 10, 20, 30 anos vão se passar e eu vou ter aprendido tanto. Um dia sentaremos bem de frente ao oceano. Vamos rir de um cara que chamava Fernando. Vai ser só nós dois e o que vem depois. Não tô nem aí, o que eu preciso eu tenho aqui. Sou seu cantor. O mundo se enche de cor. Te esperei, me tornei sua casa e você se apostou. O lugar que é seu, te prometo, ninguém mais morou. E se o mundo acabar um segundo, eu quero estar te amando. De coragem pra seguir, a busca interminável termina em um sorrir. E o que era cinza e frio, o amor coloriu de um jeito assim tão simples. Quando há dois caminhos e a escolha é toda sua, talvez nos perderemos numa esquina ou numa rua, mas no final da estrada, numa madrugada, vou te roubar pra mim. Quando o amor invade, não podemos perder tempo. Quero nossos filhos vê-los crescendo. 10, 20, 30 anos vão se passar e eu vou ter aprendido tanto. Um dia sentaremos bem de frente ao oceano. Vamos rir de um cara que chamava Fernando. Vai ser só nós dois e o que vem depois. Não tô nem aí, o que eu preciso eu tenho aqui. Sou seu cantor. Você se apostou. O lugar que é seu, te prometo, ninguém mais morou. E o seu mundo acabar um segundo. Sou seu cantor. Minha música toca e o mundo se enche de cor. Te esperei, me tornei sua casa e você se apostou. Luan Santana, o amor coloriu aqui no Central do Sertanejo, na sua rádio preferida. Quarta-feira maravilhosa, vou falar aí da dupla Marlon e Maicon, que estão com um lançamento, hein? Marlon e Maicon estrearam sua nova turnê Pra Cima na última sexta-feira, na sexta passada. A dupla sertaneja Marlon e Maicon estrearam na última sexta-feira a sua turnê intitulada Pra Cima, na sexta-feira, dia 13, na cidade de Ouro, em Santa Catarina. Os irmãos estão em estúdio preparando o novo CD, que deverá ser lançado no primeiro semestre de 2014. No novo show, os fãs curtiram novas músicas de trabalho, como Guerreiro, Bem Dormida e Mano do Céu. Todas as batidas diferentes e agitadas, que prometem ficar na cabeça da galera. Maicon disse o seguinte: mal posso esperar para retornar aos palcos e colocar nossos fãs para pularem e cantarem com a gente nessa nova fase da nossa vida. Tá certo, toda sorte do mundo pra Marlon e Maicon, que é uma dupla que fez muito sucesso no passado, aí nos anos 90, início de 2000, e agora está voltando. E aqui no Central do Sertanejo tem música nova de Marlon e Maicon, Guerreiro. Tequila. A tropa formou, a parceria tá fechada. Guerreiro que é guerreiro nunca perde uma balada. Guerreiro que é guerreiro não perde uma farra. A festa já é nossa, dominamos essa área. Guerreiro que é guerreiro não perde uma farra. A festa já é nossa, dominamos essa área. Música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. Te levar pro meu rancho, vamos curtir a natureza, vamos andar a cavalo, nadar pelado na represa. Quando a noite chegar, você vai curtir demais, porque eu vou te mostrar o jeito que o cowboy faz. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar.